do Santuário Nacional. ZYJ 595, 830 kHz. Rádio Rural AM, uma emissora pertencente à Fundação Educacional Santana, Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil.